Os rapazes que viviam na instituição de apoio eram todos muito pobres. Alguns meninos tinham experiências de vida mais tristes que outros, e alguns rapazes viviam menos integrados na vida da instituição do que outros. Todos tinham que frequentar a escola, mas a aprendizagem era tão difícil para os mais novos como para os mais velhos, e em geral, todos tinham muitas dificuldades em aprender a ler e a escrever. Os rapazes gostavam de viver neste projeto porque recebiam comida, tinham um lugar para dormir e viviam com a segurança que não conheciam na rua. Para alguns, a educação escolar parecia ser o menos necessário. Para os educadores, o mais importante era criar uma relação de confiança. E tão fundamental quanto isso, era ocupar os rapazes numa atividade educativa e não violenta fora da rua.